Bem-vindo à Escola de Discípulos. Esta é a lição 14, módulo 1. Nós estamos estudando a matéria Fundamentos do Discipulado. Já vimos que a vida de discipulado é a vida da igreja. A vida diária da igreja é uma vida de discipulado intenso. Discípulos fazendo discípulos. Vimos na lição 9 que o propósito original de Deus é fazer discípulos. Que o padrão de Deus para os discípulos é Jesus, por isso nos tornamos discípulos de Jesus. Vimos as características de um discípulo de Jesus. O que é que o Senhor nos mostra que um discípulo precisa ter como característica de crente mesmo, de um servo, um cristão verdadeiro. Vimos que o discipulado é a missão da igreja. Nossa missão não é apenas salvar pessoas ou proclamar o evangelho. Nossa missão é fazer discípulos. Vimos na lição 13 que a autoridade que recebemos de Jesus é que nos capacita a ensinarmos alguém a ser discípulos de Jesus. E hoje nós vemos que o relacionamento de aliança é a base, o ambiente para o discipulado. A vida da igreja, a vida de discipulado na igreja, tem que ser baseada em aliança. Em Colossenses capítulo 3, verso 14, nós lemos: "E sobretudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição." Paulo escreve à igreja em Colossos, falando sobre algumas regras, algumas diretrizes do viver santo, da vida do corpo de Cristo. E ele diz: "Acima de tudo, revesti-vos de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição, é a aliança, é o lastro, é o único ambiente propício para o crescimento da vida, da igreja, dos discípulos. Portanto, a vida de discipulado, a vida da igreja, é uma vida de aliança. Eu quero dizer nesta lição, e nós vamos fortalecer esta verdade bíblica para nós, que não é possível viver a genuína vida de igreja ou viver o genuíno discipulado se não for por aliança. Uma aliança minha com Deus e uma aliança minha com meus irmãos. Aliança é algo perene, é um selo eterno, é uma decisão pessoal, é um compromisso com meus irmãos e um compromisso com Deus inabalável, inegociável, irreversível. Eu decido andar com meus irmãos no reino de Deus e aconteça o que acontecer, esta aliança não se quebrará. Na verdade, nós não estamos entendendo que, mesmo que as coisas estejam ruins e muito difíceis, eu não posso largar, não. Na verdade, a aliança estabelece um princípio de Deus que me faz vencer todo obstáculo, cada dificuldade, para continuar crescendo no reino de Deus, junto com meus irmãos. É um compromisso de aliança. A vida de um crente na igreja é um compromisso de aliança. Um crente verdadeiro, um discípulo de Jesus, não está numa igreja porque ela lhe atendeu, porque ela lhe satisfaz, porque ele gostou, porque ele está se sentindo bem. Um discípulo verdadeiro se estabelece numa igreja local por um princípio de aliança. Eu fiz uma aliança com meu Deus de servi-lo, de andar no seu reino, em todo tempo estar na luz e crescer como discípulo. E para isso eu faço uma aliança com os meus irmãos, minha igreja, minha comunidade local, porque o reino de Deus é um reino de alianças. O que Jesus fez com seus discípulos foi uma aliança. Mesmo quando Pedro o negou, o Senhor manteve a aliança. E até com Judas, que o traiu, Jesus poderia, com toda certeza, liberar perdão por causa da aliança. É por meio dos relacionamentos de aliança que a vida da igreja acontece, que o discipulado acontece. Nós aprendemos que Jesus delegou autoridade para fazermos discípulos e nos mandou ensiná-los a obedecer a tudo o que ele nos ordenou. Isso é uma aliança. O exercício da autoridade para edificar uma vida e o ensino só pode acontecer se houver entre o discípulo e o discipulador um relacionamento caracterizado por amor, submissão, perdão, serviço, comunhão, exemplo. E nós vamos estudar nessa lição de uma forma clara o que realmente quer dizer um vínculo de aliança. E para isso nós vamos ver primeiro, vinculados pelas juntas e ligamentos, relacionamentos firmes e saudáveis. Segundo, como Jesus fez discípulos. Terceiro, como a igreja deve fazer discípulos. Quarto, os discipuladores são modelos. Quinto, os discipuladores são líderes, são modelos em aperfeiçoamento. E esses pontos vão nos ajudar a entender um pouco mais como a igreja caminha no discipulado, baseado no princípio da aliança. Vamos ver primeiro, vinculados pelas juntas e ligamentos, relacionamentos firmes e saudáveis. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 15 e 16, nós lemos assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Juntas e ligamentos são um princípio de Deus para a vida do corpo. O Espírito usa a vida do corpo humano que ele criou para explicar como a igreja dos discípulos de Jesus pode crescer em qualidade e em quantidade. Ele fala das juntas e dos ligamentos que ajustam e unem o corpo. As juntas e ligamentos são articulações e conexões entre os ossos e entre os órgãos do corpo. Assim é a vida da Igreja de Jesus. Os irmãos, que não apenas são membros burocráticos de uma instituição, são, na verdade, ligamentos, juntas, alianças. São irmãos que caminham juntos num mesmo corpo, ligados por uma aliança em Cristo Jesus. É mais do que frequentar o mesmo lugar, é mais do que ter o mesmo propósito, o mesmo alvo, o mesmo objetivo, é ter uma vida em qualquer aspecto, ligada em Deus por uma aliança. A igreja é o corpo do cabeça, e o cabeça é Cristo. É o próprio corpo que, uma vez unido pelo auxílio das juntas e ligamentos, cresce e edifica a si mesmo. Assim que nós recebemos seiva, vida no corpo de Cristo. Muitos acreditam que podem ter uma vida direta com Deus e ele se resolve com Deus. Mas é um engano. Não é possível eu receber algo de Deus se não for através do seu corpo, que é a igreja. Portanto, todos nós precisamos não apenas frequentar ou ser membro de uma igreja, mas ter uma aliança com os líderes, com os pastores, com os irmãos, uma aliança. O corpo só pode gerar sua própria edificação e maturidade se for vinculado pelo auxílio das juntas e ligamentos. Os membros vinculados entre si e todos vinculados ao cabeça. Essa expressão vinculados é a mesma que uma aliança eterna em amor. Estes vínculos entre os membros no corpo de Cristo são os relacionamentos firmes, aliançados entre os discípulos na igreja. Eles geram ensino, consolidação, firmeza, equilíbrio, suprimento, enfim, eles geram maturidade e edificação. É a interdependência. Meu irmão tem defeitos, mas eu dependo dele. Eu preciso dele, porque nessa aliança de vínculos, de amor, é que eu vou crescer como membro do corpo de Cristo. E da mesma forma, meu irmão precisa de mim. Eu preciso me doar aos meus irmãos, porque eles precisam de mim. E me doar numa aliança, uma aliança de amor. O discipulado é a ação de cooperação de cada membro, se unindo a outro e edificando-se mutuamente. Cada discípulo deve ter vínculos com outros que estão no mesmo nível de maturidade e também com líderes que sejam pais espirituais, conduzindo-os à maturidade. Nós precisamos desenvolver um relacionamento de interdependência, independente do defeito, da limitação que cada um de nós temos. Em Colossenses 3, versos 14 e 15, nós lemos novamente: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Paulo deixa claro em todo o tempo que a vida da igreja é uma vida de vínculos, de aliança, de relacionamento em amor, de interdependência. Como Jesus fez os seus discípulos? Em Mateus 28, versos 18 a 20, nós lemos a grande comissão: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias. Essa é a expressão da aliança de Jesus. A minha aliança com vocês é que eu terei relacionamento com vocês. E aconteça o que acontecer, eu estarei com vocês todos os dias. Assim Jesus fez discípulos. Na verdade, ele viveu isso com os seus 12 discípulos. Ele viveu intensamente, dia após dia, com seus 12 discípulos. Ele chamou seus discípulos e designou cada um deles para estarem com ele e aprenderem com ele. A aliança, o vínculo que Jesus nos ensina é de relacionamentos verdadeiros, de andar junto, de ter as coisas em comum, de buscar ao Senhor de todo o coração juntos. A aliança se estabelece por andarmos juntos. Assim Jesus fez seus discípulos. E é assim que eu e você seremos discípulos e faremos discípulos. Uma decisão de andar juntos. Na vida religiosa de igreja, nós encontramos muita gente que frequenta reuniões, mas que não vive junto. Tem suas vidas completamente à parte, desconhecidas, tem todos os seus envolvimentos fora do corpo de Cristo, que lhes toma muito mais tempo e é totalmente desconhecido. Eles não se fazem conhecer, eles não se aproximam, eles não se abrem, eles não têm relacionamento com os irmãos da igreja. E isso não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo envolve juntas e ligamentos, vínculos, relacionamentos de amor. E isso é uma aliança. A essência do discipulado é estar com Jesus. Discipulado é desenvolvimento com um relacionamento de aliança em que Jesus está presente. Por isso ele disse: estarei convosco todos os dias. Jesus os discipulou através do relacionamento dos vínculos. Jesus não tinha apenas reuniões com seus discípulos, ele tinha relacionamento. Esse é o nosso desafio. É impossível eu e você decidirmos ter relacionamento com muita gente. Na verdade, o número limite, matematicamente falando, para bons relacionamentos é o número 12. E Jesus não escolheu 12 discípulos em vão. Os estudiosos dizem que com 12 pessoas você consegue ter vínculos de relacionamento sustentáveis. Com mais do que 12 pessoas, você não tem tempo, você não tem condições de manter vínculos intensos. Portanto, a vida da igreja é uma vida de comunhão com todos, amor para com todos. Estamos juntos com todos nos cultos, em momentos especiais vamos ter comunhão com outros irmãos, mas o Senhor quer nos dar relacionamentos mais aprofundados ainda com um pequeno grupo. E esse pequeno grupo com outros irmãos. E assim se forma uma cadeia de relacionamentos na vida da igreja local. Esses pequenos grupos nós já conhecemos, são as células, ou chamamos de células, não importa tanto o nome que damos a este grupo, poderia ser grupo caseiro, célula familiar, né, culto no lar, mas o que importa é termos este núcleo de relacionamentos verdadeiros. Jesus fez seus discípulos assim. Portanto, nós seremos discípulos assim e nós faremos discípulos assim, tendo relacionamentos. A pergunta que fica para cada um de nós é: o que eu posso fazer para que a minha vida diária seja mais envolvida, mergulhada nos relacionamentos de amor, de aliança com meus irmãos? Os discípulos observavam, aprendiam de Jesus, passavam a agir e reagir como Jesus porque andavam em relacionamento. Assim eu e você precisamos, na vida da igreja, viver. Vamos ensinar aos nossos irmãos todas as coisas do reino de Deus por causa do relacionamento. Não vamos apenas dar uma aula a eles. Nós vamos permitir que os nossos discípulos vejam na nossa vida pessoal, diária, familiar, que nós vivemos com Jesus. O conceito do discipulado na nossa época, nos nossos dias, nossa cultura, foi muito desgastado. Nós temos uma ideia de ser apenas uma classe de aula ou um curso bíblico, o discipulado. Mas não veja assim. O discipulado é um modo de vida natural dos irmãos na igreja. O discipulado é o relacionamento sincero em amor, de aliança para servir e amar aos meus irmãos e transmitir o ensino de Jesus, a vida de Jesus. Como a igreja deve fazer discípulos? Nós lemos no Evangelho de João, capítulo 20, verso 21, disse-lhes Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus nos enviou para fazer discípulos. E isso é segundo o seu exemplo. Os primeiros apóstolos, os demais discípulos de Cristo, entenderam que a ordem de Jesus era fazer com outras vidas o que Jesus havia feito com eles. Como a igreja deve fazer discípulos? É ensinar aos irmãos que vêm como Jesus está fazendo conosco. O que Jesus está fazendo conosco? Assim como o Pai me enviou, assim como o Pai fez comigo, eu faço com vocês. Assim como Jesus fez comigo, eu faço com meus discípulos. E assim como eu fiz com meus discípulos, os meus discípulos farão com os seus discípulos. Esta é a vida da igreja. Nós temos na apostila alguns exemplos do estilo de vida. O exemplo de Barnabé com Saulo. O exemplo de Paulo com Timóteo. O exemplo de Áquila e Priscila com Apolo. E eu incentivo você a ler esses textos de Atos que revelam como o estilo de Jesus no discipulado é o padrão da vida da igreja. O discipulado está baseado em relacionamentos firmes entre os membros do corpo de Cristo. Para sermos discípulos de Jesus, é preciso termos relacionamentos vínculos no discipulado com os irmãos mais velhos como um pai espiritual e com os nossos irmãos mais novos para servi-los e transmitir o que temos recebido de Deus. É assim que a igreja cresce. A igreja não cresce por causa de programas, por causa de um pastor maravilhoso, por causa de estrelas que vêm se apresentar. A igreja não cresce por causa dos recursos materiais que tem. A igreja cresce por causa dos relacionamentos de aliança, de amor, saudáveis, em serviço, que temos que desenvolver uns com os outros. E aí nós vamos entender que o que Jesus deseja em sua igreja é o vínculo de paternidade espiritual, levando filhos à maturidade em Cristo. Eu me aliancio com meu pastor para receber dele graça, unção, ensino, para estar debaixo desta cobertura de vínculos espirituais. E da mesma forma, eu sirvo a outros irmãos, que serão meus discípulos, meus filhos espirituais, que vão receber através de mim daquilo que Deus está derramando para a sua igreja. É por isso que a aliança é uma aliança de amor. É por isso que o relacionamento é um relacionamento de aliança, porque é uma aliança de pai e filho, e de filho que cresce, amadurece e tem filhos. Assim é a vida de discipulado na igreja. É assim que eu e você precisamos viver. Discipuladores são modelos. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em Tessalonicenses ele diz, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, tornaram-se modelo. Paulo era um pai, era um referencial de Jesus para Timóteo, e esse se tornou modelo para outros, que por sua vez iriam também discipular outros, até chegar em nós. Veja isso lá em 1 Timóteo 4, em 2 Timóteo 2, em 1 Coríntios 4, Filipenses 3, Tessalonicenses 3 e 2 Timóteo 3. Leia esses textos bíblicos. Como é claro que a vida da igreja não é um clube de atrações religiosas, mas uma família de relacionamentos paternais, filiais, relacionamentos de aliança, discipulado, amor. Os discipuladores são líderes, são modelos em aperfeiçoamento, mas são líderes. A igreja é feita de líderes, irmãos que pastoreiam aos outros, que são modelo. É mais do que ser um mentor. Mentor está mais ligado a ser alguém que sugere, que indica. Discipulado é alguém que vai junto, que caminha junto, que se doa, como um pai tem que ser. Em Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 17, nós lemos, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que foi alcançado por Jesus. Olha o exemplo visual do discipulado. Eu prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Jesus. Jesus me alcançou, e eu vivo com ele e alcanço outros que vão viver o que Jesus me ensinou e assim, filho por filho. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores. Observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. É a fotografia clara da vida de discipulado na igreja. Da vida de modelos que estão em aperfeiçoamento. Como Paulo diz, não que eu seja perfeito. Não que eu já tenha alcançado. Mas eu continuo procurando. E há alguns que estão me seguindo, que são meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olhe para eles. E assim sucessivamente, irmão, essa é a vida da igreja. Um novo convertido, um membro que vem se reunir conosco, ele tem que saber disso. Eu estou aqui para, num vínculo de aliança, de amor, aprender a ser como Jesus e me tornar um discipulador e fazer alguém aprender a ser como Jesus. Nós temos uma fórmula de equilíbrio. Coloque os seus olhos no seu líder, mas nunca tire os olhos de Jesus. Porque nós nos tornamos líderes de alguém porque estamos reproduzindo a vida e o caráter de Jesus. Então você vai olhar para nós como líderes, dizendo, meu referencial é Jesus, e eu quero ver Jesus na vida do meu líder. E naquilo que ele ainda não é como Jesus, está sendo aperfeiçoado, eu vou caminhar com ele em amor, em aliança. É essa aliança que me garante que eu vou ver os defeitos do meu irmão, mas eu vou continuar tendo ele como meu líder, meu discipulador. Eu vou errar com meus discípulos, mas eu vou continuar tendo com eles uma aliança. E eu vou me redimir, eu vou me arrepender, eu vou confessar o pecado, eu vou mudar de vida, de atitudes, porque a aliança me garante que mesmo que eu enfrente essas lutas, essas dificuldades, eu posso continuar em aliança, porque o Espírito Santo vai trabalhando em cada um de nós. Em Atos 18, nós vemos que Apolo foi discipulado, mesmo já tendo um ministério forte na palavra. Em Atos 21, nós lemos que Minasson é citado como um discípulo antigo. Significa que o discipulado é contínuo, é o tempo todo. Portanto, meu irmão, nesta lição, fortaleça esta verdade. Continue firme, ligado ao corpo e amadurecendo, sendo como uma célula viva do corpo de Cristo. O Espírito de Deus tem um dom e um ministério para cada um no corpo de Cristo. À medida em que nos congregamos, nos relacionamos e crescemos na comunhão e na submissão, o Senhor vai nos edificando. O Senhor vai nos fortalecendo como discípulos e discipuladores, através dos nossos líderes, das alianças firmados na palavra. A vida da igreja é uma vida de alianças. Com quem você pode estabelecer uma aliança? Por que ainda não estabeleceu uma aliança com o corpo de Cristo? Peça ao Espírito Santo, Senhor, me ajude a não apenas frequentar ou ser convencionalmente um membro da igreja, mas eu quero ser um membro do corpo de Cristo, vivendo com os meus irmãos, com os meus líderes, em aliança de amor, para crescer como discípulo de Jesus, fazendo outros discípulos. Não deixe de fazer a tarefa semanal, não deixe de ouvir as ministrações complementares que te ajudam a ampliar e solidificar a verdade, a doutrina bíblica de que a igreja é um lugar de alianças. Preste atenção também que esta é a última lição da matéria Fundamentos do Discipulado. E ao final desta lição você tem os gráficos que nos ajudam a entender desde a primeira aula, o reino de Deus, o propósito de Deus para o homem, o que o pecado fez, o império das trevas, morte eterna, conversão, salvação, arrependimento, graça, fé, reino de Deus. E também o gráfico que nos mostra que o reino de Deus é um lugar que nós caminhamos de volta para o propósito de Deus através de um caminho que se chama discipulado. Vimos que o discipulado é a vida da igreja. E que o discipulado é a vivência de uma aliança eterna em amor.